Satisfação Investir Você. Valéria Dondoca. Valéria Dondoca. Fazendo deboche para ser calcada. E se mexer, tu vai tomar. Tenta copiar. Alinhada a porra toda na hora de balançar. E senta na sequência. Fica na sequência. Desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência. Fica na sequência. É muita malemolência. Malemo, malemolência. É muita malemolência. Malemo, malemolência. Senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência. DJ Silvio Salles. Hoje ela tá longe, toda descarada, fazendo deboche. Para ser calcada e se mexer, tu vai tomar. Tenta copiar, calonada a porra toda na hora de balançar. E senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência. Senta na sequência, fica na sequência.